They're just human contradictions. Feeling happy, feeling sad. These emotional transitions. All the memories we've had. Yes, you know it's true. And all the time that we spent could die. I wanna feel it again. All the love we felt then. Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli ogoni suon. Sto pensando a te. Oh yeah. Sto pensando a noi. Un po' così Santo worse and santo better. But through it all we got so far. Già come vedi io sto ancora in piedi. Perché sono umani tutti sogni miei. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Você surgiu na minha frente, luz. você caiu do céu. Um anjo lindo que apareceu com olhos de cristal. Bem feitiço, eu nunca vi nada igual. De repente, você surgiu na minha frente. Luz cintilante, estrela e forma. Invasora do planeta amor, você me conquistou. Me olha, me toca, me faz sentir que é hora agora da gente. Me olha, me toca, me faz sentir que é hora. Estamos apresentando Encontro Central.